Brasil, a família quebrando o laço, tudo culpa da mente rebelde infantil insana, que fica cega quando o assunto é associado à grana. A mãe sabe do filho que tem, se ele não respeita ela, em casa, na rua, não respeita ninguém. Amor, carinho e dela mais doce afeto, pra quando crescer dela esquecer e fazer tudo incorreto. Só quem é sabe a dor que uma mãe sente ao lembrar da primeira roupinha e do primeiro presente. Não há paranormal ou psicólogo que entende o filho que troca a família pela adrenalina da bala no pé. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quis? O que tu quis? Fama e dinheiro hoje, amanhã coroa infeliz. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quis? O que tu quis? Fama e dinheiro hoje, amanhã coroa infeliz. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quis? O que tu quis? Fama e dinheiro hoje, amanhã coroa infeliz. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quis? O que tu quis? Fama e dinheiro hoje, amanhã coroa infeliz. Entrou de chapéu, pagando veneno. Só batiu, mas foi se convendo. Mantendo a cabeça sempre erguida. Dinheiro na mão, bem longe a polícia. Não gosto de fita muito pequena. Quero o ganhador da Mega Sena. Melhor que correr pelo perigo. Risco de tiro, ficar paralítico. Do lado, uma dor no coração. Me vem na cabeça minha mãe e meus irmãos. Depende de mim agora. E eu que de casa já fui embora. Queria viver uma vida normal, longe do caminho da vida do mal. Será que Jesus ainda me ama? Não quero largar a grana e a fama. Sabendo que errei a vida inteira. Creme, cocaína, mulher e cerveja. Furto, assalto, sequestro e tráfico. Favelado inocente e fui culpado. Preciso de luz no fim do túnel. Só vejo fregueses fazendo tumulto. Apanhando por ter dado mancada. O caixa viando, roubando a quebrada. Vida de cão na mão do diabo. Aqui é o certo do lado errado. Um pelo santo e meu corpo é fechado. E pelo crime mais um soldado. No juízo final serei julgado. Não inocente e se culpar. Como é o céu, queria saber. Sinto que irei conhecer Lucifer. O que tu quer? O que tu quis? O que tu quis? Fama e dinheiro hoje, amanhã coroa infeliz. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quis? O que tu quis? Fama e dinheiro hoje, amanhã coroa infeliz. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quis? O que tu quis? Fama e dinheiro hoje, amanhã coroa infeliz. O que tu quer? O que tu quer? O que tu quis? O que tu quis? Fama e dinheiro hoje, amanhã coroa infeliz. Seu pensamento era mesmo ser mafioso. Andava com a guia no pescoço para fechar o seu corpo. Cresceu assim, se jogou de cabeça, virou cabeça apetitoso. Sangue no olho, o moleque era muita treta. Qualquer B.O. ele assumia, segurava a bronca. Já conheci o breu, no seu bolso várias onças. Sua fita da cifrão era boa na cena. Dinheiro alto no puteiro com as vadias. Gozava de uísque importado. Muita droga, armamento, silenciador, mira laser. Fazia voltar de ré. Os filha da puta da Blaze, cavalo de pau, adrenalina. Dando fuga da rota, várias vítimas fatal. Seu carro quase capota, costa quente, piedoso. Dedo mole, mas quem com ferro fere também será ferido aqui mesmo se fode. Não enxergou um palmo à frente do nariz. E agora chora depois, Drão, foi você quem quis.